andrecedesmoral.com.br. O Moral de Ibicoara. Esse é o novo hit aquecimento do verão. Papo alegre que lançou pra tocar no paredão. Esse é o novo hit aquecimento do verão. Papo alegre que lançou pra tocar no paredão. Olha o grave, o médio, o corneta. Vem jogando a rapita. Vem jogando a rapita. Vem jogando a rapita. Vem jogando a rapita. Vem jogando a rapita. Vem jogando a rapita. Vem jogando a rapita. Vem jogando a rapita. Jogando rapida, jogando rapida.